visto ao longe um boto na estrada e penso quem vai ali por sobre as pedras duras da estrada. São 10 filhos pra criar. E uma mulher magra e cansada, amada por todos nós, cozinha o seu feijão e nos chama. Eu posso ouvir sua voz, ela é minha mãe querida, semeando seu amor. Cada filho é uma abelha que alimenta desta flor. Mas se não caem pingos de chuva, meu Deus, o que se fará? Guardar a enxada é perder a luta. Eles não vão se entregar. Estão plantados na terra como raízes ao chão.